Esse é o Rádio Jardim, um coreto à música e à saudade. Mande uma cartinha para nós, gentil ouvinte, e participe desta pedida radiofônica. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. Mas vamos nós com música. Sempre é carnaval, vão caindo serpentinas, umas grossas, outras finas, que nos vêm atordoar, enquanto em seu disfarce, em sua face de inocente, iludindo a toda a gente, todo ano é carnaval. Virgínia Lani, a vedete do Brasil, Virgínia Lani, dona das coxas mais cobiçadas do país, Virgínia Lani, viva para a satisfação nossa. Virgínia Lani e seu grande sucesso carnavalesco, do Odemar Magalhães, Sassaricando. Anjos do Inferno e Música, que está em voga, hein? Ela é dos anos 40. Do Roberto Martins, esta música voltou a todo vapor. Companheiro, o cordão dos puxa-sacos. Zé e Zilda também desfilam em nossa passarela imaginária. E eles vão cantar deles a composição Sacarrolha. Puxa-saco.

Há 12 anos consecutivamente em seu rádio, com a sua participação e audiência, um jardim, um coreto, a música e a saudade. E hoje estamos levando para todos os nossos ouvintes os maiores sucessos carnavalescos. Walter Levita, ele fez sucesso nas festas momísticas com esta composição que recebeu um arranjo do maestro Vero, do Haroldo Lobo, Índio Quer Apito, Nelson Gonçalves. E essa belezura de composição daquele que nasceu em Jaú, foi repórter e diretor da revista O Cruzeiro. Estamos falando do Davi Nasser, que aqui assina esta belezura de composição, arranjo do Zacarias, Nelson Gonçalves, canta estes versos. Vejamos aqui em nosso roteiro. Guardo ainda bem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu, um pobre pirrou. Serpentina! Levou pra índio colar esquisito. Índio viu presente mais bonito. Eu não quero colar. Índio quer apito. Índio quer apito. Se não quer, não vai comer. Índio quer apito. Se não quer, não vai comer. Lá no Bananal, mulher de branco, levou pra índio colar esquisito. Índio viu presente mais bonito. Eu não quero colar. Índio quer apito. Eu não quero colar, índio quer apito. Índio quer apito, se não quer, não vai comer. Índio quer apito, se não quer, não vai comer. Bem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu, um pobre pierrot. Guarda ainda bem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu, um pobre pierrot. Guardei a serpentina que ela me atirou. Brinquei com a colombina até as 7 da manhã. Chorei quando ela disse: vou-me embora até amanhã. E errou até amanhã. Mas ainda bem guardada a serpentina que ela jogou. Ela era uma linda colombina e eu, um pobre pierrot. Ainda